político pra mim é puta. É tudo em prol dessa merda. Olha o nível que chega essa porra. Dinheiro fudendo o caráter. O povo assistindo essa surra. Tá foda, péssimo exemplo. Tira as crianças daí. Mostra a verdade, ensina o caminho. Não deixa ninguém te iludir. E vai, plante uma multa, plante o amor. Enriqueça agora. Não deixe o mate engolir. Não deixa levar embora. E vai, enriqueça agora. Plante uma multa, plante o amor. Não deixe o mate engolir. Seja você quem for. Sou o povo, a verdade, sua fome. Sou trabalhador. Todo dia injustiça encaro onde for. Sou a luta, a vingança, o amor, o dever. Contra o mal eu sou. Contra quem tá no poder. Sou o povo, a verdade, sua fome. Sou trabalhador. Todo dia injustiça encaro onde for. Sou a luta, a vingança, o amor, o dever. Contra o mal eu sou. Contra quem tá no poder. Não aceito a mentira que vem. A verdade há de vencer. Mudança tá dentro de nós, eu sou. Contra quem tá no poder. Por mais que pareça o fim, um novo dia há de nascer. Sua lábia não vai me comprar, eu sou. Contra quem tá no poder. Fico esperto, durmo acordado. É vantagem pedir pra morrer. O homem pomba não é mais boato, eu sou. Contra quem tá no poder. O que faz só te torna infeliz. É cego e nem sabe o porquê. Sua escolha só tem um final, eu sou. Contra quem tá no poder. Sua alegria tem dias contados. Nós vamos roubar de você o seu maior pesadelo, eu sou. Contra quem tá no poder. Sou o povo, a verdade, sua fome. Sou trabalhador. Todo dia injustiça encaro onde for. Sou a luta, a vingança, o amor, o dever. Contra o mal eu sou. Contra quem tá no poder. A verdade, sua fome, sou trabalhador. Todo dia injustiça encaro onde for. Sou a luta, a vingança, o amor, o dever. Contra o mal eu sou. Contra quem tá no poder. Não adianta, não vou me calar. Alguém precisa dizer. Você não me engana jamais. Eu não acredito em você. Não adianta, não vou me calar. Alguém precisa dizer. Você não me engana jamais. Eu não acredito em você. Não adianta, não vou me calar. Alguém precisa dizer. Você não me engana jamais. Eu não acredito em você. Não adianta, não vou me calar. Alguém precisa dizer. Você não me engana jamais. Eu não acredito em você.